Boa noite a todos, então. Boa noite a aqueles que nos acompanham pela internet. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre maçonaria. Né? Maçonaria é um assunto muito complicado, um terreno muito cheio de tropeços. E eu começaria por dizer, então, que definir maçonaria é impossível. Ela abrange tantas coisas e tem uma tamanha complexidade que se torna impossível uma definição. O melhor seria caracterizá-la. E caracterizá-la remontando-nos à antiguidade, né, para poder entender na atualidade o que ela é em função de que os nossos antecessores os legaram em relação, obrigado, ao que ela já foi. Eu começaria por dizer que, segundo Platão, né, o homem é um ser social. E como ser social, ele se agrupa, ele procura estar junto de outros seres da mesma espécie, como fazem alguns animais, como os lobos, as abelhas, as formigas, as ovelhas. Né? Ele é um ser grupal. E ele se agrupa, e por ser racional, ele se agrupa então com objetivos, que podem ser os mais diversos possíveis. Ele se agrupa, por exemplo, para dominar. E assim surgem os exércitos, as legiões, enfim, até os saqueadores, os vândalos. Né? É sempre em função de um grupo. Ele pode se agrupar também para administrar o próprio patrimônio ou a própria região onde ele habita. E assim vão nascendo os estados, as nações, os impérios, as democracias. E ele pode se reunir também, se juntar em grupo para buscar a verdade ou a espiritualidade. E neste terceiro aspecto, é que os seres humanos, então, instituem as crenças, as religiões, as seitas, as igrejas e também as escolas de mistério. Na religião, os homens se agrupam e logo em seguida acabam se dividindo, fora aquelas divisões normais que nós conhecemos, por exemplo, na igreja, né? Que inicialmente a igreja católica, depois Lutero, Calvino, houve contestações, então acabaram se dividindo, mas mesmo numa única instituição existe uma divisão. Existe uma divisão entre aqueles que conhecem, que detêm o conhecimento e que então passam a administrar a instituição, ou a entendê-la melhor e mais profundamente, e aqueles que ficam à volta, que vêm ouvir os ensinamentos, que vêm participar de um modo menor dessa busca da verdade. E esses dois grupos que se formam, então poderiam ser chamados de exotéricos, aqueles que estão de fora, e esotéricos, os que detêm o conhecimento, aqueles que estão por dentro da instituição. Exo é para dentro, exo é para fora, né? E assim se originam também as escolas de mistérios, que existiram no Egito, os mistérios de Ísis, de Osíris, na Grécia, os mistérios de Eleusis, os mistérios de Delfos. E principalmente, eu queria me deter um pouquinho mais na escola pitagórica, porque eu tenho a impressão que em Pitágoras e na escola que ele formou em Crotona foi a primeira manifestação de um agrupamento, de uma escola muito parecida com a maçonaria atual. Pitágoras viajou o mundo inteiro, na sua época, né? Aprendeu muito, foi iniciado em muitas escolas de mistério na Índia, no Egito. Alguns dizem que ele esteve entre os judeus da época, entre os hebreus, e foi até a China, entrou em contato com o senhor Buda, com o Lao Tse, com Confúcio, porque todos eles viveram aproximadamente na mesma época, 600 anos antes de Cristo aproximadamente. E depois, quando ele voltou então para a Magna Grécia, né, que é o sul da Itália, onde tem a cidade de Crotona, né, mas na época não era Itália, Itália não existia, aquilo lá era domínio dos gregos, ele montou uma escola chamada Escola Pitagórica, ou Escola de Crotona, ou ainda Escola Itálica. E lá ele começou a ensinar tudo que ele sabia. E ele montou uma escola nos seguintes moldes. As pessoas não podiam vir à escola se inscrever, ou como um balcão, né? Se inscreve e aí paga, entra e tem o conhecimento. Precisaria ser a convite. Então essa é a primeira grande semelhança com a maçonaria atual, onde ninguém pode chegar e se inscrever, ou a vontade depende de quem já está dentro, e a escolha também, que as pessoas entram a convite e não por inscrição. Em segundo lugar, Pitágoras tinha esse grupo que eram os escolhidos, os convidados para participar desses mistérios, e esse grupo ministrava instruções também para grupos que vinham sem pertencer à instituição pitagórica. Então eram os de fora, os exotéricos. E para esses, ele ensinava uma parte da doutrina, não toda. Ele ensinava à medida em que eles tinham competência ou possibilidade de aprender. Então, para os lavradores da época, ele ensinava alguma coisinha, né, sobre higiene, sobre ética, sobre um pouquinho de espiritualidade, né? E para aqueles que fossem mais intelectualizados, mais avançados no conhecimento, ele dava instruções maiores, e para os internos ele dava todo o conhecimento de que ele dispunha, né? E ele dividia, mesmo internamente, como faz a maçonaria, os seus discípulos, ou os seus congregados, em três graus, primeiro, segundo e terceiro, que equivalem na maçonaria aos graus de aprendiz, de companheiro e de mestre. O primeiro grupo, o dos aprendizes, eles, quando ingressavam na escola, não falavam. Eles se chamavam acústicia, os acústicos, aqueles que iam lá para ouvir. Porque quem entra numa instituição não entra para falar, entra primeiramente para ouvir, para aprender, para posteriormente poder falar, né? E Pitágoras instituiu o juramento. Então todos eles tinham que jurar, né? Juravam sobre... Eu acho que vocês já devem ter conhecimento, muitos aí, todos talvez, um triângulo formado por, que forma o número 10, e ele chamava de a Sagrada Tetráctis. Sagrada Tetráctis era uma figura formada mais ou menos. Então, os ingressos da escola de Pitágoras e juravam sobre a Tetráctis. Juravam o quê? Juravam guardar segredo e silêncio sobre tudo o que eles iriam aprender. Exatamente como faz a maçonaria hoje em dia, né? Bom, se guarda tanto segredo assim, o que eu estou fazendo aqui, então? Os segredos da maçonaria são basicamente sinais, toques e palavras de reconhecimento entre os maçons. E como ela funciona num ambiente fechado, restrito àqueles que pertencem à ordem, então o segredo são alguns rituais internos, né? E a vivência, que não pode ser transmitida. Por mais que eu falar de mar, para quem nunca esteve perto do mar, ou nunca viu uma praia, uma onda, não adianta, a pessoa não vai entender o que é. Falar para um cego sobre a luz também é quase impossível, né? Então é a vivência do ritual dentro da loja maçônica que é o segredo incomunicável, né? Bom, outras semelhanças com a escola pitagórica. A maçonaria também tem uma hierarquia, a escola pitagórica também tinha, né? E os próprios três graus em que são divididas as pessoas já formam o início dessa hierarquia. E o uso de símbolos. Então, por exemplo, a tetráctis é um símbolo. Havia outros símbolos pitagóricos também, muitos. O Y pitagórico, né? Representa os dois caminhos que se abrem, a escolha, a dualidade, a polaridade, né, do mundo manifestado. Enfim, a maçonaria conserva também esse estudo dos símbolos. E, nesse aspecto, ela se aproxima muito da alquimia. Porque na alquimia, e até da cabala um pouco, porque na alquimia, o que se busca, o verdadeiro alquimista, ele não busca transformar batata em ouro, né? Busca, Osmar. Talvez até alguns tenham conseguido, mas não é o objetivo final. O objetivo é a autotransformação. Vamos dizer, através da meditação, da prática, de uma série de coisas relacionadas aos elementos químicos, né? Ou a manipulação dos elementos químicos, se busca a autotransformação. Então, numa loja maçônica, também que ela é repleta de símbolos, né? Se busca, através desses símbolos, uma crescente espiritualidade, uma crescente ética, um estudo cada vez mais profundo da moral e dos grandes mistérios da natureza. Então, existe mesmo muita semelhança entre a alquimia, a cabala também tem um caminho mais ou menos parecido, né? Da escola pitagórica, a gente poderia passar pela Roma Antiga, onde começaram a aparecer as primeiras corporações, e agora eu falo de corporações profissionais, né? Porque até na Grécia e na mais alta antiguidade, cada cidade tinha um ferreiro, um pedreiro, um cortador de lenha. Depois, quando essas cidades foram crescendo, em Roma, por exemplo, já chegou a ser um império, né? Então já não havia só um ferreiro ou um metalúrgico, ou alguém que lidava só. Havia um grupo enorme de pessoas que se dedicavam à mesma profissão. E a tendência do homem, como é gregária, o homem é um ser social, ele procurou se juntar em corporações de profissões. Então, todos aqueles que cortavam lenha acabaram fazendo o que hoje ainda fazem, os sindicatos, né? As associações, os conselhos de classe, né? E assim surgiram corporações. E surgiu também a corporação dos construtores, daqueles que trabalhavam em pedra, e daí é que vem o termo pedreiro. que hoje em dia até se aplica, né? Eles falam, vamos chamar o pedreiro, né? Chama o pedreiro para quê? Para cortar pedra. O pedreiro, ele faz qualquer coisa na arte de construir, não é? Então, é esse o sentido da palavra pedreiro quando ela se relacionar com a maçonaria, né? Da Roma antiga, nós passamos para a Idade Média. E na Idade Média, essas corporações estavam cada vez mais fortes. Porque aí surgem as grandes riquezas, os nobres, os feudos, né? Então, não é só o imperador que tinha um palácio. Cada nobre, cada barão, conde, duque, cada condado, cada baronato, cada ducado, né? Cada senhor feudal tinha o seu castelo, os templos também começam a ser mais erguidos em maior quantidade, né? Então, cada vez mais vai se necessitando de construtores. E a classe dos construtores, então, ela vai ficando cada vez maior. Quem se dedicasse a, por exemplo, ser tecelão, ele não tem necessidade de sair do seu local onde ele reside, ou da cidadezinha, ou do povoado, ou qualquer coisa assim. Ele faz, exerce o seu ofício de tecelão ali naquela localidade, se ajunta com outros tecelões, forma um sindicato de tecelões, e tudo bem. Já os pedreiros, eles precisavam viajar. Por quê? Porque nem sempre está sendo construído um castelo no povoado onde ele mora. Então ele vai em busca de serviço para outros lugares também. Ora, acontece que na Idade Média, no sistema feudal, tinha o senhor e os vasalos. Os vasalos eram aqueles que deviam obediência ao senhorio. Seja ele um duque, um conde, um barão, não importa. Um senhor feudal. E não podiam sair da cidade. Porque eram semi-escravos. Os pedreiros foram os primeiros, então, que conseguiram a liberdade de se locomover de uma cidade para outra, de um país para outro, em busca de trabalho. E por isso eles passaram a ser chamados os pedreiros livres. Ou como se diz em francês, os franc-maçons. Ou como se diz em inglês, os freemasons. Livres. Por que livres? Porque eles podiam, eles tinham autorização para abandonar o feudo e trabalhar em outros locais. E como eles precisavam disso, eles levavam, então, uma vida mais ou menos nômade. Eles precisavam, ao chegar numa determinada cidade, num povoado, numa nação, se identificar como pedreiros. E se empregar numa construção. E o chefe, então, daquela construção, queria, antes de admitir ele, saber se ele sabia, se ele dominava o ofício e até que ponto ele dominava o ofício. Então aí surgiu a necessidade de sinais, toques e palavras que identificassem ele como alguém do ramo e que ao mesmo tempo também desse a qualificação em que nível ele poderia trabalhar. Será como aprendiz, como um técnico, como um companheiro, ou se ele já era um mestre na arte de construir. Então, isso daí era dado por esses segredos que eles detinham, né? E que eram mais ou menos universais. Essas viagens fizeram com que os pedreiros se tornassem um agrupamento muito poderoso, pelo conhecimento que eles detinham. E o conhecimento acabou sendo não simplesmente técnico, a arte de construir, mas também esotérico, porque eles construíram igrejas, templos, então eles tinham que saber uma porção de coisas relacionadas aos mistérios, até para esculpirem, construírem, localizarem, localização geográfica, norte magnético, norte geográfico, oriente, ocidente e tudo mais. Eles tinham que ter uma série de conhecimentos também espirituais, esotéricos, vamos dizer assim, né? E eles desenvolveram e mantiveram acesa a chama sagrada, né, do conhecimento da geometria sagrada, pitagórica, da divina proporção, de uma porção de coisa que vinha da antiguidade. Então, quando nós falamos nesses pedreiros ou nesses construtores, nós temos que entender que, se hoje em dia o pedreiro é uma função simples, né, até geralmente humilde, naquela época o pedreiro era aquele que trabalhava em pedra e era sinônimo de construtor e podia ser aquilo que hoje equivaleria a um engenheiro, a um arquiteto, a um artista, a um escultor, enfim, a um teórico da arte de construir também. Então, congregava um pessoal que sabia mesmo das coisas, né? Tinha que ter conhecimentos astronômicos. Se vocês podem se lembrar, nas catedrais da Europa, principalmente, né? Tem algumas que tem um furo no teto, na cúpula, lá onde no equinócio de não sei o quê, da primavera, uma luz filtra e bate em determinado lugar. Imagine para construir isso daí. Isso até conhecimentos profundos de astronomia, né? E todos esses conhecimentos ligados à espiritualidade. Isso que é mais bonito ainda, né? Foram os pedreiros ou os construtores medievais que construíram, por exemplo, a Catedral de Chartres, o Palácio de Buckingham na Inglaterra, né? O próprio Vaticano, a Capela Sistina, a Torre de Pisa, a Torre Inclinada de Pisa, né? Tudo isso daí foi construído por essas corporações de pedreiros, né? Alguns, na Idade Média ainda, muitos pedreiros acabaram participando de um movimento que começou com as cruzadas e acabou virando os templários. Então havia muitos pedreiros e os próprios templários, eles foram em busca de alguma coisa relacionada à arte da construção, né? Foram em busca do templo do rei Salomão. E pelo caminho eles construíam também igrejas, hospitalarias, ou seja, espécies de hospitais da época, né? Então também esses que construíram eram a maçonaria envolvida com o movimento templário, né? E como todos nós sabemos, os templários se tornaram tão poderosos, tão ricos, né? Porque eles instituíram o primeiro sistema de cheques, de descontar cheques da história, surgiu com os templários, né? Eles tinham dinheiro, emprestavam, se comunicavam. A rede bancária mundial nasceu com os templários e se tornaram muito poderosos. Então, no ano de 1300 e pouco, né, o rei da França, né, e o Papa perceberam que precisariam diminuir aquele poder, né? E um golpe de grande traição, né? Acabaram dissolvendo a ordem, né? Pondo na fogueira o grão-mestre templário, né? Jacques de Molay. Mas os templários praticamente nunca mais voltaram a se restabelecer assim de uma maneira tão poderosa, né? Mas eles migraram para outras associações, para outros lugares, e daí é que começa a surgir os primórdios da maçonaria, como hoje nós a entendemos, né? É claro que isso passou por outras ordens, ainda a Ordem de Cristo, por exemplo, hein? Que descobriu o Brasil, relacionada com os templários, tanto que nas caravelas portuguesas não havia bandeira real, havia a bandeira da Ordem de Cristo. Era o movimento templário e a maçonaria por trás dos descobrimentos. Isso prosseguiu até o século XVIII, quando então ainda se reunia a maçonaria em lojas. Lojas eram agrupamentos desses profissionais. E essas lojas viram o trabalho diminuído. A solicitação do trabalho de pedreiro, de construção, diminuiu bastante por volta do século XVII a XVIII. Né? Pararam de se construir grandes monumentos, grandes igrejas, grandes catedrais. Né? Então, e essas lojas que congregavam apenas o pessoal do ramo acabaram então aceitando intelectuais, escritores, pesquisadores, nobres, que tinham muita curiosidade de ir lá e aprender, não a arte de construir em si mesmo agora, mas o conhecimento simbólico, esotérico, oculto, que havia nessas lojas, né, nesses locais. Né? E aí apareceram, então, se formaram dois grupos de maçons, uns chamados operativos. Operativo era aquele que era pedreiro mesmo. E especulativo, era aquele que participava dessas reuniões, mas com a finalidade já mais intelectualizada. E por fim, por volta de 1700 e pouco, acabaram ficando nessas lojas somente aqueles especulativos. Isso aconteceu de um modo mais forte, mais premente, na Inglaterra, e aí quatro dessas lojas resolveram se unir e formar uma coisa maior do que uma loja, formar uma potência maçônica. E foi assim que surgiu a grande loja da Inglaterra. Então, não era mais uma loja, uma pequena corporação, já era uma coisa assim que alcançava todo o país. Outras lojas foram se... É como nos movimentos sindicais, né? Primeiro tem o sindicato dos pedreiros, depois dos sapateiros, depois dos músicos, e depois se forma o quê? Uma central sindical. Então, a potência maçônica, ela funciona nesse sentido. É uma federação, é uma central. E ela é na Inglaterra, e de lá é que a... vem até hoje as diretrizes da maçonaria. É claro que depois isso daí sofreu cisões, então na França também apareceu outra potência, né? E acabou aparecendo o Grande Oriente e a Grande Loja, que basicamente ainda são as maiores em todo o mundo. Inclusive aqui em São Paulo, as duas maiores potências maçônicas são o Grande Oriente, o Brasil, né? E as grandes lojas estaduais. Mas na Inglaterra, quando foram criadas essas quatro lojas e surgiu a maçonaria moderna, ela surgiu numa época esquisita. E controlada por uma nobreza inglesa. E essa nobreza inglesa, na época, né, a mulher não existia praticamente. A mulher não saía nem de casa para tomar uma cerveja, né, nos pubs ingleses. É, muito menos. Se fumasse um cigarro em público, ela era presa, presa. Ordem de prisão, né? Então, a mulher, bem naquele quinto plano, né? Não é nem terceiro, nem segundo, né? Então eles resolveram formar lojas masculinas, é claro, né? E um pouco esquecidos desses ideais principais da maçonaria, né? Acabou se transformando essas lojas em um local de muita vaidade. Começaram a instituir medalhas, flâmulas, paramentos, né? Então, muita pompa e circunstância. A maçonaria é bonita porque ela tem a pompa e circunstância. Eu acho que é até necessária, porque lida com o sétimo raio, né? Então, é necessário um pouco de pompa, não? Mas essa não é a finalidade única. E acabou sendo para a maioria das lojas do Grande Oriente e da Grande Loja. Até hoje. Um pouco mais tarde, algumas lojas, então, resolveram, no Grande Oriente de França, né, adotar lojas mistas ou femininas. E elas surgiram durante um período. Chegaram a ser formadas na França cerca de 10 lojas mistas. Foi um período, né, que tinha que ser na França, não poderia ser na Inglaterra um negócio desse. Né? A França sempre foi o sinônimo da tradição liberal, né, da liberalidade, né, e a Inglaterra do conservadorismo. Talvez por isso que as ordens maçônicas mistas e femininas têm sua origem na França e as masculinas na Inglaterra. Mas essas lojas femininas e mistas, depois de alguns anos, quando já tinha umas 10 formadas, mais ou menos, o Grande Oriente de França, né, disse, ah, não pode, não. E vamos caçar, vamos acabar com isso. Ora, depois que existem 10 lojas em funcionamento, como é que se acaba com uma coisa? Não se acaba mais, né? Elas continuaram. Não soube a jurisdição do Grande Oriente de França. E criaram-se assim. Assim nasceu o Direito Humano, por exemplo, que é uma ordem internacional que existe até hoje, né? E outras ordens também que depois acabaram por separação, né? Por brigas internas, problemas que surgiram uma série de outras ordens. Bom, na ordem maçônica, as ordens mistas passaram a ser chamadas, e eu não sei porquê, de ordens paramaçônicas, talvez para diferenciar apenas da ordem maçônica que é masculina. Então, ordens paramaçônicas. Charles Webster Beaver foi um maçom ativo, chegou ao último grau, grau 33, da comaçonaria, da ordem direito humano. Ele escreveu 2 livros sobre maçonaria, muito interessantes, e um deles, a História Secreta da Maçonaria, né, ele começa o livro dizendo que, fazendo uma classificação muito interessante, que hoje é aceita, né, unanimemente por todas as instituições maçônicas. Ele diz as escolas de pensamento maçônico. Então ele divide a maçonaria em 4 grandes correntes de pensamento na atualidade. Então uma escola autêntica, ou que se autodenomina autêntica, né, e que se baseia unicamente em fatos históricos. A maçonaria surgiu em 1717, quando aquelas 4 lojas se reuniram. Antes não existe, nunca existiu, começou agora, é uma coisa moderna. Isso é o que diz a escola autêntica, né? E esse conceito foi reforçado porque logo depois, em 1719, depois de 2 anos que tinha sido fundada a grande loja da Inglaterra, o seu segundo grão-mestre, tal de Payne, ele mandou queimar tudo que havia anteriormente sido escrito ou guardado sobre a maçonaria. Então se perdeu tudo. Porque ele dizia que uma sociedade secreta não pode deixar vestígios. Então mandou queimar tudo. Tem muita gente que faz isso, né? Um dos grandes homens brasileiros, Rui Barbosa, também fez isso com o problema da escravidão, né? Mandou queimar, como disse, essa chaga, né, da escravidão, agora que foi abolida, né? Vamos queimar tudo. Se queimou tudo mesmo. Se conhece muito pouco sobre a vida dos escravos aqui, né, por causa disso, né? E o Payne fez isso na Inglaterra também. Então se perdeu tudo isso daí. E a escola autêntica, com base nisso, se diz que a maçonaria nasceu em 1717, ponto final. Ela é predominante ainda, esse pensamento, essa corrente, no Grande Oriente e na Grande Loja. Em segundo lugar, vem a escola antropológica. Segundo Liv Bittersen, a escola antropológica, ela vai além. Ela não vai só atrás de documentos históricos, ela vai atrás da antropologia, ou seja, das tradições, das lendas, dos usos e costumes antigos, para afirmar que a maçonaria existia com outro nome. Então, quando eu falo de Pitágoras aqui, da escola pitagórica, eu estou realmente falando da escola antropológica, que por analogia afirma que aquilo que Pitágoras fazia era maçonaria. É claro que não tinha esse nome, não tinha avental, não tinha o bombardo de esquadro, mas isso são acessórios. O fundamento, a essência, era maçonaria, que é aquilo que eu me referi. 3 graus iniciáticos, participação somente a convite, etc. e tal. Então, existe uma outra escola, uma outra corrente de pensamento dentro da maçonaria, que o Liebiger chama de corrente mística. E essa não está preocupada no que a maçonaria foi no passado, está centrada no presente. O que nós estamos fazendo aqui? Né? O que nós devemos procurar? Então, ela está centrada na simbologia maçônica, na ritualística e na transformação disso daí em alguma coisa de útil e de bom para a humanidade e para os próprios integrantes, a escola mística. E, por último, ele diz que tem uma outra corrente de pensamento maçônico, e essa daí, ela é predominante nas instituições maçônicas mistas, que é a escola oculta, que vai buscar o significado de tudo que ocorre na maçonaria em conceitos ocultistas, teosóficos, né? Essa é a comaçonaria mista. Então, que se centra nessa linha mais ocultista. Irmão Jorge, temos ainda quanto? Cadê o Jorge? Temos ainda. Porque eu queria. Então eu vou procurar ser breve, né? Porque a gente ainda tem que. Hoje também está programado o coral aí, né? Então, vamos falar só mais algumas coisinhas e eu já passo para o coral também, né? Então, na maçonaria masculina, que é a qual eu pertenço, importante. Não sou suspeito para falar, houve realmente um rebaixamento espiritual. Embora existam, e eu sou testemunha disso, muitos maçons preocupados com a espiritualidade, mas são, por vezes, em algumas lojas, vozes que clamam no deserto. Eu prevalece na maioria das lojas maçônicas ainda a letra morta dos rituais, né? O status de pertencer a uma sociedade secreta, etc. Bom, vamos ter que pular algumas coisinhas aqui, né? E a filosofia maçônica, agora em todas as lojas, né? E essa é a parte boa da maçonaria masculina, feminina, mista, não importa, é que ela tem uma filosofia, ela tem uma doutrina. Essa doutrina é baseada em alguns pontos importantes. Liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema, né? Então, toda a loja maçônica procura desenvolver, entre os seus membros, de fazer com que eles levem também para fora das lojas, né? Essa conceituação de liberdade, de igualdade e de fraternidade, né? E esse daí é o lema também da Revolução Francesa, né? Que foi inspirada na maçonaria. Tolerância, que é um corolário da fraternidade, né? Quando nós somos fraternos, nós aprendemos a tolerar o próximo. E tolerar não é no sentido de tolerar os erros. Os erros são intoleráveis, não devem ser tolerados. É no sentido de tolerar as crenças contrárias às nossas. Então, numa loja maçônica, ela congrega realmente pessoas das mais variadas crenças, tanto políticas como religiosas. E as pessoas têm que aprender a se tolerar lá dentro. Então, eu converso com... Eu sou cristão e converso com budista, né? Então, eu tenho que tolerar a postura dele. Eu não vou combater. Eu não aceito. Mas eu tolero. A tolerância é verdadeiramente isso. Outro princípio, a crença em um ser supremo, que para não ser identificado com o nome a que ele está ligado pelas religiões, se fala que é o grande arquiteto do universo. Lembra o trabalho dos construtores, né? Que como construtores estão sujeitos a um grande arquiteto que os dirige, né? E é aplicado esse nome ao Deus de cada uma das religiões existentes. Se alguém for da Umbanda, por exemplo, e disser que o seu Deus é Oxalá, então Oxalá é o grande arquiteto do universo. Para um budista, pode ser Buda, ou pode ser um ser que Buda ensinou que está acima dele, né? Para um taoísta seria o Tao. Não importa. O quinto objetivo, e todas as lojas fazem isso daí, algumas não fazem muito bem por desorganização interna, mas pelo menos existe a sinceridade de tentar fazer, é a prática da virtude, o combate aos vícios, o trabalho voluntário. Todo trabalho maçônico é voluntário, né? Nós pagamos para estar na maçonaria e não recebemos. Nós pagamos porque, como numa loja teosófica também, né? Tem que pagar porque aqui os membros aqui da loja teosófica pagam, porque nós estamos usando luz, água, IPTU, impostos, alguém tem que pagar essa conta, né? A maçonaria também. Estou sempre preocupado com o horário, né? E algumas principais dúvidas. Eu sei que aqui a maioria pertence à maçonaria, né? Quando eu vou fazer até uma loja maçônica hoje em dia. Mas para aqueles que não pertencem, né? Eu queria esclarecer algumas principais dúvidas rapidamente sobre a ordem. Então, por que mulheres não entram na maçonaria? Como eu disse, porque ela foi instituída pelos ingleses, né? E eles, na época, criaram, em 1717, disse, vamos fazer o seguinte, uma série de regulamentos que não podem ser modificados jamais. Isso aqui é a essência, a base da maçonaria. Foram chamados de landmarks. Landmarks seria um marco de fronteira, de divisa, né? Então, não pode ir além disso. E um dos landmarks, então, os landmarks falam, tem que acreditar em Deus, tem que acreditar na sobrevivência da alma, tem que se reunir sempre em loja, dentro de um templo, etc. E tal. E os landmarks, na época, naquela época machista em que foi feito, não pode entrar mulheres, só homens livres de bons costumes. E esses landmarks existem até hoje. Eles podem ser modificados, sim, no dia em que 51% dos maçons reunidos em assembleia resolverem modificar. Lá na Inglaterra. Que é de lá que emanam as ordens para a maçonaria do Grande Oriente, né? E a conclusão que nós chegamos é que 51% dos maçons, no mínimo, ainda são machistas, né? Conclusão irrefutável, né? Não dá para discutir isso daí. Por que não entra pobre na maçonaria? Também se a maçonaria é muito criticada por causa disso, né? Só entra rico lá. Não, não entra rico não só. Entra só quem tem condições de pagar as taxas internas e que tenha um pouquinho a mais para que possa ajudar os outros. Porque a maçonaria se propõe a ajudar, né? Então alguém que é muito carente, ele tem que ficar realmente do outro lado para ser ajudado. Por isso que ele não participa. Mas não há necessidade de ser milionário e nem rico. Eu acho que classe média já está de bom tamanho para participar de uma loja maçônica. Não entram deficientes físicos. Por quê? Preconceito? Não. Porque as atividades internas são ritualísticas. Assim como deficiente físico também não pode entrar no quartel, né? Não pode seguir uma carreira militar, porque ele tem que bater continência, né? Ele tem que saber segurar a espada. Então, por esse mesmo motivo, a maçonaria lidamos com espadas, com sinais, com gestos, né? Com ritualista. Por esse motivo, um deficiente físico não é admitido na ordem, desde que seja uma deficiência que não permita a atividade ritualística. Se for cego numa vista, por exemplo, ou qualquer coisa assim, nenhum problema. Ele pode participar. A maçonaria, desde o começo aqui, ela lutou pela libertação dos escravos. As primeiras lojas maçônicas que se instalaram no Brasil, em 1817, mais ou menos, lutaram pela independência e pela abolição dos escravos, né? Existe no Museu Maçônico, aqui na Rua São Joaquim, e está aberta a visitação pública, né? As cartas de alforria que os irmãos se reuniam em loja, cada um dava uma certa quantia, e de tempos em tempos eles compravam escravos para dar a liberdade, para dar a carta de alforria. Tudo isso está documentadíssimo, né? Os maçons se ajudam entre si? Claro que se ajudam entre si. Se você trabalha na GC Lever, você tem os seus amigos lá de empresa, vocês vão se ajudar entre si? Se você sabe que o seu colega de trabalho lá, que vende qualquer coisa lá, vende sabonete, você vai comprar sabonete, você não vai comprar na farmácia. Os maçons formam uma irmandade e se ajudam. E essa ajuda não tem nada de moral. Se protegem? Claro que se protegem. Mas dentro da lei e da moral. Um maçom, quando ele viola a lei ou excede a moral, ele é expulso da maçonaria. Ele não recebe ajuda nenhuma dos seus irmãos. Ele recebe a sanção. Na história do Brasil, nós tivemos muitos maçons importantes. Tiradentes foi um deles, embora não haja muitas provas, alguns duvidem e tudo mais, mas ele foi iniciado. Dom Pedro I, ele foi grão-mestre, foi o primeiro, o segundo grão-mestre da maçonaria. O primeiro foi José Bonifácio. E José Bonifácio cedeu o título de grão-mestre para Dom Pedro, convidando ele a entrar na maçonaria. E Dom Pedro entrou com o nome simbólico de Guatimozin, e ele fez o hino da maçonaria, né? Dom Pedro era meio poeta mesmo. Eu pediria para o coral agora apresentar para nós o hino da maçonaria feito por Dom Pedro I. Muito bonito.